espaço de debate desta sexta-feira traz o senhor Tomaio Ramalho, que escusamos fazer mais muitas apresentações porque é alguém conhecido entre nós, mas como é da praxe, precisamos sempre apresentar brevemente o senhor. Tomás Ramalho, que é oficial de assentamentos humanos da UN Habitat, é mestre em desenvolvimento urbano e cooperação internacional e também é professor voluntário aqui em Angola, de urbanismo na UMA, que é a Universidade Metodista de Angola, e portanto é técnico conselheiro internacional para a política nacional urbana, o PNUD, aqui em Angola, e Cabo Verde também. A apresentação que fará no dia de hoje vai ser a volta da aplicação dos princípios e dos instrumentos e metodologias para alcançar o desenvolvimento urbano sustentável e contribuir para uma série de objetivos de desenvolvimento sustentável. Portanto, ao longo da sua apresentação, vai portanto trazer os princípios e os instrumentos da nova agenda urbana e analisarmos um pouco os mecanismos efetivos de política urbana em Angola. Ou seja, é uma espécie de olhar na prática como é que a nova agenda urbana vai se desdobrar para que ela depois possa ser execuível em novas políticas urbanas ou melhorar as políticas urbanas existentes. Portanto, sem mais delongas, já estamos mesmo atrasados. Vou passar então a bola para o Tomás, que já conhece as regras também da casa, vai fazer uma apresentação à volta de 20, 30 minutos e depois temos o espaço de interação. Então seja bem-vindo e mais uma vez obrigado. E relembrar a todos que estamos nesse momento, neste mês urbano, e daí a escolha, a eleição deste tema. Se os colegas puderam se aperceber, já semana passada falamos de um tema ligado também às questões urbanas. A próxima semana também vamos falar, até finalizar o mês de outubro, e quiçá nas duas primeiras semanas também traremos aqui à tona mais alguns temas que estão ligados à questão da nova agenda urbana. Então, Sr. Tomás Ramalho, por favor, o espaço é todo seu. Ok. Obrigado, João Domingos. Eu vou apresentar esse tema. É uma pena não ter trazido as novas agendas urbanas, eu tinha planejado, hoje o dia foi muito complicado. Vocês têm a menor ideia, eu tive reuniões desde muito cedo, reunião que era às 9 da manhã em Nairobi, então tive que vir às 7. E depois foi tudo muito atrapalhado, mas eu tinha planificado trazer novas agendas urbanas para distribuir, etc. E terminei não conseguindo, peço desculpas. Mas o tema é exatamente o que o João Domingos falou, né? A nova agenda urbana é um documento que a beleza desse documento é ele ter sido compartilhado e, digamos, adotado por 193 países, sem qualquer reserva em qualquer um dos parágrafos. O que é que isso quer dizer? Que culturas muito diferentes, né, que vai desde países muito pouco ocupados, como, por exemplo, a Namíbia, que tem 1,5 milhão de habitantes e todo aquele território, a países muito densos, como Singapura, a chegar a conclusões parecidas do que é desenvolvimento urbano sustentável e do que é necessário. Então tem uma série de princípios e instrumentos, vocês vão ver na nova agenda urbana, que são consensuais, né? Por mais que um técnico venha discordar, mas é um documento de consenso de 193 países, né? E quando a gente chega nesse nível de consenso político, é porque o consenso técnico já existe há muito tempo. O consenso político é sempre mais difícil, é sempre difícil um documento ser adotado na sua integralidade dessa maneira. Mas vamos lá falar. Primeiro, o UN Habitat é a agência das Nações Unidas que trabalha em prol de um futuro urbano melhor. E, de acordo com a nova agenda urbana, a missão é promover assentamentos humanos sustentáveis e inclusivos e moradia adequada para todos, ou habitação digna para todos. Então, o histórico, tudo começa no Habitat 1, em Vancouver. Depois a gente vai para o Habitat 2, em Istambul. E aí nós temos o Habitat 3, em Quito. Pode passar? Desculpe, essa coisa. Vai, pode ir agora. Pode ir. Não está indo? Ah, aqui. Então, podem ver que a estrutura da nova agenda urbana, que se chama também Declaração de Quito sobre Cidades e Assentamentos Humanos Sustentáveis para Todos, é nossa visão compartilhada, nossos princípios e compromissos, chamada para ação. Dentro da chamada para ação, tem os compromissos transformadores para o desenvolvimento urbano sustentável. Desses compromissos transformadores para o desenvolvimento sustentável, eles estão divididos em três subdimensões, né, que um é o desenvolvimento urbano sustentável para a erradicação da pobreza e inclusão social, eu não coloquei porque não dava tudo. O segundo é prosperidades e oportunidades urbanas, inclusive sustentáveis para todos, dimensão econômica. Depois tem o desenvolvimento urbano ambientalmente sustentável e resiliente, dimensão ecológica. Depois tem a implementação efetiva, que vai ter mais três dimensões. Uma é a da governação, a outra do planejamento e a terceira da implementação. Por último, o acompanhamento e revisão, que trata basicamente do UN Habitat. Então, o UN Habitat ele surge por causa dessas conferências e são essas conferências que renovam o seu mandato. Então, o mandato da minha agência se liga diretamente à nova agenda urbana. Podemos avançar. Além disso, tem que levar em conta os objetivos de desenvolvimento sustentável, especialmente aquele ali, o número 11, o laranja, que é de comunidades e assentamentos humanos sustentáveis, basicamente tornar as cidades e assentamentos humanos inclusivos, sustentáveis, seguros e resilientes. Então vamos passar. O que é que eu vou fazer agora? É tentar relacionar os objetivos de desenvolvimento sustentáveis com o estado da urbanização, para depois a gente partir para a nova agenda urbana, um parágrafo que eu selecionei, podiam ter sido vários, para depois a gente partir de como é que os instrumentos se materializam. Tá? Então vamos lá, eu selecionei primeiro o objetivo de desenvolvimento sustentável é 11, obviamente, e as metas 11.6 e as metas 11.7. A meta 11.6 é reduzir o impacto ambiental negativo das cidades. A 11.7 tem mais uma, né? A 11.7 é proporcionar o acesso universal aos espaços públicos e depois é apoiar as relações econômicas entre as urbanas, periurbanas, rurais e planejamento nacional e regional. Então perceba que é uma dimensão ambiental ali, uma outra dimensão do espaço público em si e a terceira da relação urbano-rural. Eu juntei tudo isso num pacote, tá? E eu vou tentar entender por quê. E o que é que acontece hoje? O que é que a gente percebe? Na cidade há muitas zonas de risco, né? Há muitos lugares onde são zonas de risco, sem espaço público, lugares, digamos, que não tem uma relação com o ambiente, as pessoas vão invadindo as áreas de risco. E isso aqui é para a gente tentar entender por que as pessoas invadem essas áreas de risco. Então percebam que aqui é uma pesquisa no qual eu tenho um total de pessoas de habitantes de mucetes e assentamentos informais, e aqui subdividido em áreas de reassentamento, o caso, digamos, de um zango, um indefinido, que não há uma clareza se é uma área, digamos, urbanizável ou uma área de risco, não há consenso, mas digamos que está numa penumbra, então alguns arquitetos dizem, não, isso aqui é uma área de risco, tal, mas outros dizem, não, dá para perfeitamente ser upgradable. Não há consenso. Esse aqui é consenso total e área de risco é área de risco para todo mundo. É realmente encostas muito claras, valas de drenagem perigosas. Então aqui está. E o que a gente percebe é que o percentual de pessoas com renda estável, e aí vejam as cores, né? Mais 50% e menos 50%, ou não, aqui, ou não tem ninguém com renda estável, né? Mais de 50% da sua renda é estável. Menos de 50% da sua renda, nada da renda é estável. O que é que isso quer dizer? Que a renda aí é só biscate, né? Não tem nada que ele ganhe por mês que é seguro no próximo mês. Aqui é 50% da renda familiar, um pouco menos de 50%, e aqui é mais de 50%. Então percebam que é as pessoas na área de risco que têm mais acesso à renda segura. Então as pessoas não são parvas, elas não estão nas áreas de risco porque elas querem morrer, porque não conseguem perceber o território, não. É por objetivos muito concretos. É para ter rendas mais estáveis. Porque com rendas mais estáveis, elas têm mais capacidade de programação da sua vida, mais capacidade de poupança, mais capacidade de sair da pobreza, sozinho. Aqui é o acesso ao ensino básico. Esse aqui é o principal motivo das pessoas saírem da pobreza, tá? Mais do que renda, até. É educação. É se a pessoa, no final, tem um canudo da universidade. Então a gente conhece bem esse modelo. Novamente, as áreas de riscos são, isso aí foi uma pesquisa feita no Camboja, tá? É, novamente, as pessoas nas áreas de riscos, elas acho que estão com acesso a melhores escolas. Tudo isso é intuitivo de entender. Tá muito claro de que quem está na área de ressentamento, que é o Zango, por mais que lá tenha uma escola, os melhores professores estão nas escolas das zonas centrais. Né? É uma coisa, não precisa de muita explicação. Então percebam novamente, quem mora em área de risco não é porque é pago, é porque quer, de alguma forma, está arriscando sair da pobreza. É como um diplomata que você oferece a ele duas vagas. Tu queres ser um primeiro secretário, segundo secretário em Genebra, ou tu queres ser um embaixador na Somália? Uma área tem mais risco. Né? Talvez ele ganhe mais naquela área de mais risco, mas em Genebra ele estaria mais à vontade. Mas acontece, esse tipo de decisão pessoal, a gente não consegue controlar. E cada um tem uma maneira de pensar. Tá, tem gente que não vai para a área de risco de maneira nenhuma, e tem muita gente que arrisca, que prefere estar ali na área de risco por um tempo, porque ninguém acha que vai acontecer com ele, né? E vai continuando. Enfim, isso não é uma advocacia pela área de risco, tá? De jeito nenhum. É só para a gente entender que as pessoas vão para a área de riscos para isso, tá? Ok. Ah, e mais importante, volta lá, mais importante é para entender que nas áreas urbanizáveis e que nas áreas indefiníveis, a situação é melhor do que nos reassentamentos, tá? Os reassentamentos, dificilmente, eles em quase todas as hipóteses, se vocês forem ver aí, é onde são as piores situações, em geral. Mas vamos avançar. Aqui são os espaços públicos, né? E o espaço público é outra coisa. As pesquisas mostram que o espaço público, para ele ser ocupado, ele tem que ter qualidade. Isso aqui é um gráfico do livro do Ian Gell, né? Que ele fala que existem três tipos de atividades no espaço urbano. Uma é atividade necessária, a outra é atividade opcional e a outra é atividade social. A atividade necessária, se o espaço público for ruim, ou seja, calçada esburacada, sem luz, não tem luz, não tem lugar para sentar, etc., as pessoas vão fazer do mesmo jeito, que é comprar leite, comprar pão, ir para o trabalho. Então não muda muito se o ambiente tem boa qualidade ou não. Mas se o ambiente passa a ter boa qualidade, você começa a ter um aumento significativo de atividades opcionais. Que é o quê? Atividade opcional é você parar e ficar lendo um livro, parar e olhar a paisagem, sentar no banco para pensar na vida. E por último, quando tem mais atividades opcionais, tem mais atividades sociais. Então o espaço público de qualidade, ele influencia a interação das pessoas na cidade. Né? E a qualidade, ela não precisa nem ser tão grande. Eu fiquei muito surpreso quando aquelas praças, que todos os arquitetos aqui, eu tenho certeza, disseram, não vai dar certo, tal, fizeram ali no meio da Estrada da Samba e são um sucesso, né? Aparentemente. Por mais que tenham o seu grau de segurança, os barulhos, etc. Mas o espaço é tão melhor e a carência de espaços públicos de qualidade é tão grande que aquilo ali termina virando um espaço público bem sucedido. Mas aí, isso é só para vocês pensarem, mas vamos agora para a nova agenda urbana. A nova agenda urbana, nesse parágrafo, fala em comprometermos a promover o desenvolvimento de estratégias espaciais urbanas, incluindo instrumentos de planejamento de desenho urbanos que apoiem a gestão e utilização sustentável de recursos naturais e do solo, capacidade e densidade adequadas, policentrismo e uso misto, por meio de estratégias de ocupação de vazios urbanos ou de expansões planeadas, conforme caso, para desencadear a economia de escala e aglomeração, fortalecer a planificação, sistema de abastecimento alimentar, aumentar a eficiência dos recursos, a resiliência urbana e a sustentabilidade ambiental. Então perceba que a ideia é se ter estratégias espaciais claras e que abarquem um bocadinho quase tudo, né, daquilo ali. Só não fala aí de espaço urbano, mas fala de sustentabilidade, fala de relações, da necessidade de se usar sustentavelmente os recursos naturais e o solo. Então, o que é que a gente fez? A gente vê que tem alguns princípios e tem alguns instrumentos aí. Os princípios é a utilização sustentável de recursos naturais do solo, a compacidade, a densidade adequada, o policentrismo e o uso misto. Todos eles concordados internacionalmente. Vamos lá. Outro parágrafo. Comprometemos a promover a criação e manutenção de redes bem conectadas e bem distribuídas de espaços públicos e abertos, multifuncionais e seguros. Então, os princípios é esse princípio da rede de espaço público. Né? Então, tem outros objetivos. Eu não vou ler tudo. Vocês vão ter a apresentação. Ela vai ser compartilhada pela DW. Vocês podem ler com calma. Como é que a gente interpreta isso aí? Vamos passar. A primeira coisa que a gente entende muito claramente, para você não sair ocupando o espaço à vontade, você tem que usar a mão do perímetro urbano. As cidades, os municípios do mundo, em geral, que não tem um perímetro urbano, obviamente que eles estimulam a ocupação de espécie. Eu vou fazer um núcleo aqui, vou fazer um núcleo aqui, vou fazer um núcleo aqui, vou fazer um núcleo aqui. A minha expansão urbana não vai ser ligada à área urbana. Então isso é um instrumento, claramente, né, de como eu interpreto aqueles parágrafos. É implementar os perímetros urbanos. Como é que a Angola pode fazer isso? Muito rapidamente, agora, nesse exato momento. É sentar uma task force, realmente, de GCA, MINUA, com as administrações municipais e definirem. Isso vai ser importante para quê? Primeiro, você consegue precificar a terra, se ela é urbana ou rural, que é uma diferença clara entre a precificação da terra. Você consegue municiar os diretores de ordenamento do território e as administradores a gerir a terra, né? Você consegue criar um balanço aí e você consegue garantir compacidade, né, e uso adequado, densidade adequada. Claro, se for muito pequeno a área urbana, vai subir o preço da terra. Se for muito grande a área urbanizável, o preço da terra cai. Então tem que ter um equilíbrio. Mas é uma maneira de você regular também o mercado de terra. Vamos aí, como está ali. Depois disso, tem os instrumentos de classificação do solo. Eu não vou falar isso muito, mas a classificação do solo, então, o perímetro urbano vai classificar em urbano, urbanizado e rural. Eu sei que existe também o de construção em Angola, mas o de construção é uma coisa muito dinâmica, essa classificação. Porque é o lote não construído que você constrói e faz. Então, é uma coisa que um plano diretor não pode pensar no lote de construção. Não é uma coisa viável para um plano diretor. Então, na hora que ele classifica o urbanizável, ainda é como um sub-item do urbano, praticamente. Porque a ideia é que tudo isso vai ser urbanizável. Tá? Então, o mais importante aí é entre o rústico e o urbano. Né? O rústico e o urbanizável urbano já. Ok, vamos lá. A qualificação do solo é outra maneira, garantindo as áreas de preservação, garantindo uma série de outras questões. Então, é outra maneira de você... É um outro instrumento para isso. Vamos avançar. A qualificação do solo nas áreas urbanas, a mesma coisa. E aí um exemplo, né? Pode passar. Então, as áreas de expansão urbana planeadas e reguladas e as áreas urbanas de conservação e transformação. Qual é a diferença? Quando é transformação e quando é planeada, é porque você precisa de um plano parcial ou um plano de urbanização. As outras não precisam. Só a regulação urbana já mais ou menos resolve. São áreas mais estratégicas. Por último, as zonas especiais, que podem ser de interesse ou de preservação. Então você já, mais ou menos, também qualifica o solo de uma maneira conceitual. Isso é uma outra maneira de interpretar, de ter um instrumento para aquilo. Vamos avançar. Então, percebam que para eu garantir densidade, eu tenho que pensar que a cidade tem diferentes densidades. Aí tem um exemplo de 4, mas poderiam ter bem mais. Poderiam ter bem mais tipologias, né? É uma maneira aberta, mas a gente sabe que perto das infraestruturas as áreas vão ser mais densas e para lá um bocadinho menos densa. Há uma tendência da cidade ter mais densidade, né? Então, o que é que quando a gente fala em densidade é o quê? É a densidade adequada. Não é que toda cidade é vertical. Não, cabe tudo aí. Mas o total dessa cidade vai ter uma densidade adequada, né? A ideia também de policentrismo, de ter mais de um centro, e não só tem uma concentração, então está aí também. Isso é outra maneira, e a gente trabalha isso como? Com uso e ocupação do solo nos planos diretores. Vamos avançar. Aqui, as zonas especiais, percebam que tinha de preservação. Então, a de preservação são 4 tipologias, então isso é outra maneira de se pensar também, né? Na qualificação do solo, já se pensar que você pode ter desde a preservação de ecossistemas naturais, que é florestas urbanas, e a conservação ambiental e o sustentável nas orlas marítimas, há uma proteção, recuperação e redução da vulnerabilidade para os musseques em áreas de risco, que têm que ser removidos por uma questão de direitos humanos, né? E aí você depois tenta, de alguma maneira, recuperar essa vulnerabilidade. Ok. Vamos lá. Outra maneira de você falar, isso é o resultado dos índices de parcelamento. Um plano diretor, para ser efetivo, ele tem que ter o seguinte conteúdo, vamos pensar. Ele tem que falar do uso e ocupação do solo, né? Ele tem que falar do zoneamento, digamos. Ele tem que falar, e o uso e ocupação do solo está ligado ao zoneamento. Ele tem que falar do parcelamento do solo, né? Ele tem que falar, eu acho que tem lugar ali ainda, não sei se muitos, mas do uso e ocupação do solo, do parcelamento. Qual é a função do parcelamento, né? O parcelamento é para as áreas urbanizáveis, aquelas reguladas. Então você sabe qual é a área, eu já digo áreas públicas e os parâmetros para loteamento. E por que é importante ter um percentual de áreas públicas? Porque, por exemplo, se o Ilídio adquire uma grande gleba e quer fazer, e quer produzir só com regulação, não tem um plano para a área, porque não é uma área de expansão planeada, é uma área de expansão regulada. Ele começa a fazer o plano, ele vai ter que seguir esses parâmetros. Ó. Tem que ter 20% para sistema viário, tem que ter 7,5% mínimo para equipamento coletivo, que não é ele que vai instalar, às vezes, é a administração. Mas ele deixa o espaço lá. É, tem 7,5% para espaço público e 2,5%, desculpa, 5% para espaço público e 2,5% para a área verde. Então ele sabe, ó, que a área mínima de quadra dele é 4 hectares, ou 4 hectares não, desculpe, é 0,4 hectares, né? 0,4, 4 mil metros quadrados, e 2,5 hectares a área máxima, ou seja, vai por aí, a face mínima máxima do lote é 200 metros, e a face mínima, ou da quadra, desculpe, 200 metros e 50 metros, e do lote é 400 metros quadrados a área mínima, com 15 metros quadrados mínimo de testado, ou seja, ele sabe quais são os parâmetros. E isso já é uma maneira do Estado recuperar a área, porque todas essas áreas aqui são áreas públicas, né? No final das contas. Então percebam que aquilo ali eu falei de quê? Qual foi a dimensão daquilo? Da resiliência, né? Agora vamos tratar um bocadinho da dimensão social. Eu tenho dois ODS para isso. Um, do acesso a todos à habitação e urbanização de assentamentos informais, e o de acesso a transporte para todos. E por que acesso a transporte é social? Porque hoje os países têm gasto mais no subsídio ao transporte do que a habitação. Mais importante do que prover, e o Estado sabe que não dá para prover habitação para todo mundo, ele não consegue, mas o que é que ele faz? Ele faz sistemas de transporte que não fazem. Quem mora longe tem que passar 4 horas. Ou pegar, ou cria sistemas de transporte integrados que as pessoas pagam uma tarifa só e tem integração. Então, o sistema de transporte termina sendo uma componente importantíssima hoje para essa dimensão social. Então, como é que é hoje a realidade? Vamos passar. Queres passar, Marcelo? Não, pode passar. Vai. Então, olha, vamos passar rápido. A real é que a mais da metade da humanidade vive em cidades. E a população da África está ali, né? Então, todo o crescimento populacional hoje está concentrado nas áreas urbanas. Podem ver ali, a partir de 2010, que é o população rural, que é essa cinza clara, começa a declinar. Então quase todo o crescimento da população mundial hoje vai se dar na área urbana. Quer dizer que na zona rural não estão mais filhos, não é isso. É que tem tanta gente vindo da zona rural para a urbana, que isso é mais gente do que a quantidade que está nascendo lá. E essa é a realidade hoje no mundo. Tá? Não é que nasce mais gente na cidade do que na zona rural, não. É porque além de nascer na zona rural, além de nascer na zona urbana, vem gente da zona rural para o planeta. Então vamos lá. E veja que essa urbanização é só em cidade, mas ela está principalmente concentrada onde? Veja onde é. África e Ásia. E principalmente na África até 2050. Percebam que a Ásia começa a declinar ali um bocado. A África não. Ela continua pendente lá em cima. Então a urbanização é um problema. O crescimento de população mundial é um crescimento tipicamente, eu diria, africano. E urbano, digamos. Vamos lá. Ou seja, especialmente no continente africano. Vamos lá. Então é isso o resultado desse modelo de urbanização que a gente fala. E isso assusta todo mundo. E por isso as pessoas são contra a urbanização. Eles dizem, não dá. Vamos manter a malta na zona rural. Eles estão melhor lá. E por que essas pessoas vêm para a cidade? Novamente aquilo que a gente já discutiu naquele primeiro slide. Elas acham que a vida dela vai melhorar de alguma maneira. Mesmo sendo essa situação complicadíssima, né? Elas acham que de alguma maneira aquilo é um mecanismo mais fácil de sair da pobreza. Novamente, o cara, o diplomata, que em vez de ir para Genebra, prefere um maior posto em Mogadishu, lá na Somália. Mas isso não é aceitável, né? E isso também não é aceitável. Então a gente tem que refletir sobre isso. E como é que a gente vai, deve refletir sobre isso? Vamos lá. Pode avançar. Será uma crise urbana anunciada? Muitos acham que sim. Será que é uma oportunidade para o desenvolvimento? A nova agenda urbana acha que sim. Não esse tipo de desenvolvimento, mas que a urbanização é. Então vamos lá. Aí o Banco Mundial chega com esse gráfico aí dizendo, não tem nada a ver. O PIB per capita não cresce de acordo com a urbanização. Vejam a África. E apontam para a África. E esse gráfico tem um problema, tá? Que o Banco Mundial não avisa a gente. Que eles estão fazendo o PIB per capita e não é parity purchase of power. Isso quer dizer que na hora que Angola faz um... sai o Kwanza de 75 para 160, o angolano empobreceu duas vezes. Porque em dólar que estava contando. Né? E o dólar foi para... por mais que não tenha subido, ou subiu alguma coisa, mas não subiu tanto assim, conta-se isso. Então, várias dessas coisas aí é questão cambial, tá? Eu sempre desafio o pessoal do Banco Mundial a fazer isso, parity purchase of power. Para a gente saber mesmo e não ter essa ideia. Porque isso esconde as dinâmicas cambiais. A gente não consegue ver as dinâmicas cambiais. Mas vamos lá. Mesmo que seja isso, mesmo que a gente saiba que nem sempre... volta lá, desculpa. Mesmo que a gente saiba que nem sempre a urbanização e o PIB não sejam convergentes, o que é que a gente tem certeza? Pode passar. O que a gente tem certeza é que o PIB... ele não é uma consequência de curto prazo da urbanização, ele é de longo prazo. Então percebam, países a 20% de urbanização, ele vai para 40%, o PIB dele não vai subir. Quando é que é a tendência de subir? São os PIBs de todos os países do mundo, tá? É PIB aqui por percentagem da população urbana. Então eu vou crescendo a minha população urbana e veja que é depois ali dos 60% que começa a disparar o PIB. Angola está em 62% agora, né? Só que o IDH, ele vai subindo. Esse gráfico tá distorcido, tá? Devia ir de 0 a 1 apenas. Eu não sei o que é que houve para ir até a 3. Ele tá, não é essa ascendente, tá? É um gráfico assim, obviamente. Mas você veja que é um ascendente, não tem... você vai urbanizando, o índice vai melhorando. O que é o índice de desenvolvimento humano? Alguém sabe aqui? Quem é que sabe o que é que compõe o IDH? São três sub-itens. Qual é? Diz aí. Exatamente. Esperança de vida, saúde, né? O outro? Nível de escolaridade. Nível de escolaridade e alfabetização, educação. E o outro? Renda. PIB per capita. Um a gente isolou. Se a gente isolou um e esse está demorando para arrancar, o que é que está levando ele a subir assim? É educação e saúde. O que é completamente intuitivo. Uma pessoa na zona rural, meus amigos, se não tem um remédio, morre. Na zona urbana, ele vai pra frente de uma farmácia e fica pedindo. Epa, tens aí, eu tenho que comprar. Ele se vira, mas isso é realmente. Na zona urbana, ele tem educação. Né? A escola é melhor. Ele consegue, de qualquer forma, matricular o filho, etc. Então, a saúde e a educação melhoram nas zonas urbanas. Por mais que a renda não melhore. E essa é uma realidade. Relativamente ao rural, sempre. Né? Relativo é percentual... de população urbana. Eu estou dizendo qual é o impacto quando o país se urbaniza, o que é que acontece com os índices. Com a renda a gente viu que é assim. Demora e depois vai. Com o índice de desenvolvimento humano, não. Ele vai indo lá. Ou seja, um país frear a urbanização, ele está freando de alguma forma o desenvolvimento humano. Esse é o ponto. Você frear a urbanização, você freia o índice de desenvolvimento humano. A não ser que você crie universidade na zona rural, etc., o que não é viável, a gente já sabe, nenhuma zona rural conseguiu isso. Mas vamos lá, vamos continuar. Ou seja, os serviços de saúde e educação são muito mais acessíveis à população dos países urbanizados. Ingredientes para um desenvolvimento de longo prazo. Vamos lá? Mas qual é o problema? O que é que... Vamos tentar ler de outra maneira. Não, volta. Aqui é a proporção de moradores de Musex e aqui é o PIB. Se eu tenho muita gente morando em Musek com um percentual da população urbana, o que é que acontece com o meu PIB? Quanto maior, maior a quantidade de moradores de Musek, ó, menor vai ser meu PIB per capita. Então, o grande problema não é a urbanização, mas é a urbanização informal. estão percebendo claramente. E o que, que eu faço quando eu começo a diminuir a minha proporção de moradores em SEC? Automaticamente vai melhorando a minha saúde e educação. A renda não melhora automaticamente. Estão a ver? Eu vou reduzindo o meu número de habitantes em SEC. Novamente a renda não melhora. Ou seja, também não parece um bom investimento, né? Mas é, novamente, um investimento de longo prazo. O melhor que tem é melhoria dos MUSECs. E isso é para explicar o quê, meus amigos? Que as pessoas, eu volto àquele primeiro gráfico, as pessoas vivem nas áreas de risco exatamente por isso. Porque elas querem melhorar a sua vida, mas esse processo é lento. Porque elas não melhoram sua renda de uma hora para outra. Né? Mas elas vão criando ingredientes, elas matriculam o filho na melhor escola, como a gente viu também naquele gráfico. Então, esses são os ingredientes de longo prazo. Vamos lá? Aí o parágrafo. Eu não vou ler o parágrafo inteiro, vocês depois leem. Mas vejam que é, basicamente, mecanismos e modelos de financiamento habitacionais. Os princípios são habitações economicamente acessíveis e sustentáveis, autoconstrução dirigida e assistida e a habitação evolutiva. Coisas que a gente fala sempre aqui em Angola, né? Mas que está aqui, ó. Habitação evolutiva, esquemas de autoconstrução dirigida, os países acordaram que esses instrumentos são bons. Que não vale a pena você querer que o gajo tenha um AT5 de cara, que ele não vai conseguir, até porque ele no MUSEC tem um T0 mesmo, e dorme todo mundo embolado ali. Então, ó, os instrumentos são aqueles. Como é que a gente traduz isso para uma política? Isso é uma hipótese. Aquele esquema que a gente tinha falado de qualificação da terra, uma delas era de interesse social. Nas zonas urbanas, eu tenho dois tipos. Nas zonas urbanizadas, eu tenho dois tipos. Como é que isso primeiro funciona? Primeiro, a gente tem que entender o que é moradia adequada. E tem a ver com segurança de posse. Primeiro ponto, chave. Se as pessoas não têm segurança de posse, elas não conseguem, né, não conseguem se planificar. Disponibilidade de serviços, equipamentos e infraestruturas. Viabilidade econômica. Affordability. Acessibilidade, habitabilidade e localização e adequação cultural. Então, o que é que a gente pensa? Primeira coisa, temos que, hoje, identificar quais são os tipos de MUSECs que existem. E aí o plano diretor de Luanda tem dois tipos, que é o estruturado e o não estruturado, digamos, né? A gente pensou num terceiro, que se chama em área de risco. Para ser claro que aquilo ali é um outro tipo de atitude. E qual é a diferença do estruturado, o em área de risco em geral vai ser não estruturado? Qual é a diferença do plano diretor Luanda não ter feito essa diferença aqui? Porque um fica claro onde vai ser a reconversão urbana inclusiva, onde todo mundo vai participar, e o outro fica claro onde vai ter que ser realojamento. E a gente tem que separar, porque senão fica essa penumbra aí e você não consegue justificar porque você está realojando gente. Então você tem que separar o que está em área de risco e o que é não estruturado. O estruturado é para regularização fundiária imediata e requalificação urbana. O não estruturado é para reconversão urbana, ou seja, todo mundo participar do desenvolvimento. Né? A gente sabe que no Rangel teve esse problema da densidade ser um bocadinho menor do que era anterior, e isso cria um abacaxi. Porque como é que você vai manter as pessoas se a densidade caiu e você ainda tem que financiar aquilo com o produtos imobiliários? Né? É claro que não vai dar certo. Então, a ideia é aumentar a densidade aí mesmo. Mas você tem que pensar que vai vir gente da zona rural. E essas pessoas é habitação dirigida e habitação social vertical. Não tem muito jeito. A gente vai ter que fazer habitação. E o Zango não era para ter sido feito para realojar as pessoas da ilha. Era para ter sido feito para acomodar essas pessoas que vinham do interior. A função foi completamente... Se a gente tivesse deixado a maior parte das pessoas que estão na ilha ali, mesmo que você não dê direito de propriedade, deu um direito intermédio, né? Com uma certa inteligência. Então vamos passar. Então percebam que como é que a gente faz isso? É basicamente pensar que a gente vai ter que ter um domínio útil civil para as zonas urbanas que a gente classificar como de interesse social, no qual você dá 60 anos para as pessoas aquele direito, aquela segurança de posse. E o que é que ele tem que fazer nesses 60 anos? Primeiro, 60 anos é uma vida, né? A gente vê que nas favelas do Brasil, em 20, 30 anos, 40 anos, as pessoas já conseguem mudar de vida, um filho já consegue estudar, muitas vezes, já consegue ir para alguma universidade se ganhou alguma bolsa, ou se entrou para alguma cota. Mas qual é a ideia? A ideia é que você pode evoluir para o direito de propriedade, não No caso, eu peço desculpa porque não entrou uma tabela que ia ficar claro para vocês. Aqui é zonas especiais em áreas de risco e aqui é em não áreas de risco, tá? Em área de risco não dá para você manter as pessoas. Então você tem que pensar que aquele domínio útil é de 5 anos e que o Estado tem que fazer alguma coisa. 5 anos é o tempo de um governo em Angola. Então é o tempo que as pessoas têm que fazer. 60 anos você tem para evoluir para o direito de propriedade. Mas como é que você evolui para o direito de propriedade? Se você não tiver outra casa no cadastro da cidade, do município. Ou no cadastro nacional integrado. Para evitar o quê? Para evitar o slumlord. Para evitar a especulação sobre os mussetes. Que em Angola parece que felizmente não começou, a gente não tem dados. Mas, por exemplo, Cabo Verde, 60% dos habitantes do Mussex lá pagam renda. Quênia, número muito parecido em Kibera. Então são pessoas que estão a pagar renda, na verdade. Para slumlords, muitas vezes. Então se a gente for para dar o título, o domínio, não é para o slumlord, é para o gajo que está a morar. Então é basicamente isso, então a segurança da posse. Vamos lá. Evoluindo dessa maneira que você já conhece. Pode passar rápido. Tá? Então é a ideia de que existe a área não concedível comunitária urbana. Pode passar. E que ela é, o domínio útil civil é como a gente viu na lei de terras, que ela pode ser enquadrada para depois evoluir para o direito de superfície. Vamos avançar. Então a dimensão social, um instrumento ali, né? Autoconstrução dirigida, habitação social vertical. Como é que eu vou financiar a habitação social vertical? Aí eu peço para vocês um tempinho, tá? Mas é um desafio, né? Habitação social vertical, ela é, como é que ela é financiada? Se o Estado, a gente já sabe que não vai ter dinheiro para construir para todo mundo. Então vamos para a dimensão econômica agora e da prosperidade. Que é o quê? O 11.3 e o 11.4. Aumentar a urbanização, inclusive sustentável, o planeamento e gestão participativos, né? Integrados e sustentáveis em todos os países, a capacidade de planejamento e gestão e fortalecer os esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo. Então tem dois ODS, né? Patrimônio é prosperidade, né? Tem países que vivem do turismo por causa disso, inclusive. Mas vamos lá. A primeira coisa, se eu quiser promover essas cidades inclusivas, né, e amigáveis, prósperas, eu tenho que pensar na questão da densidade. Porque eu posso ir para um modelo como Paris, que é uma cidade compacta, amigável, peão, e evitar um modelo como Los Angeles, que depende do carro, né, e que é uma loucura. E que é o que Angola, mais ou menos, tem embarcado. Obviamente que tem mudado um pouco essa tendência, mas é o que se embarcou. A ideia de que a viatura vai resolver e as grandes faixas de carro, né, parecem autoestradas. Vamos lá. E o que é que a gente aprende de Los Angeles? É que quanto menor a densidade populacional, que são essas áreas mais clarinhas, maior a quantidade de veículos por pessoas. Então veja, essa área aqui, que é a área de maior densidade, é a que tem menos veículos por pessoa. Porque é isso mesmo, se você não tem densidade suficiente, não dá para implantar transporte público. Não tem como. E aí as pessoas vão precisar de carro. Elas precisando de carro, elas vão meter seu carro na rua, vai todo mundo ficar congestionado, e a gente já sabe qual é a consequência disso no espaço público. Então vamos lá. Basicamente por essa conta, tá? Eu transportar X pessoas, mesma quantidade em bicicleta e num machimbombo ou em carro, eu ocupo essa quantidade de asfalto. E isso faz toda a diferença em como vai ser aquele meu espaço e o quanto eu tenho que produzir de infraestrutura. E olha essa cidade, é a mesma. Mas qual é a cidade mais agradável? Qual é que as pessoas gostam mais? Onde é que a gente se sente melhor? É nisso aqui. Né? Então, isso é Times Square, né? Isso é Times Square. Após a... Uhum. Isso era intermediário ainda, né? Mas ele ainda tem... eles fizeram mais intervenções ainda. Mas isso era no começo do processo. Não é como está atualmente. Vamos... E aí, como é que evolui a mancha urbana de Luanda? Em 50 era isso, vamos lá. Em 80, depois da independência, um pouco depois, evolui. Bem, já passaste, mas evolui ali. E olha a evolução final. Veja, ela cresce de 50 para 80 nesse sentido, vai a próxima. Então aí é o período da guerra, 80-2007. Né? Tanta gente falando, olha, mas foi a guerra que fez a urbanização de Luanda. Vamos olhar. A guerra levou Luanda a crescer 2,3 vezes. A sua área inicial. Mas depois da guerra, ó, que aí é já o, quando tem o PNUH, né? O Programa Nacional de Alimentação, olha como Luanda cresce. 2,5 vezes. Em termos relativos é maior em 8 anos. 8 não, 6, né? 7 anos. 6 a 7 anos, ela cresce mais do que todo o período da guerra. Claro. Não, mas não é. Mas o boom econômico que foi grabbing land, né? Volta lá na, rapidinho. Volta só um pouco. Volta tudo, rápido, rápido, rápido. Até o parágrafo. Só para mostrar uma coisa que o parágrafo diz. Ah, não, não. O parágrafo vai depois. Desculpa, eu estou confuso. Vai indo. O parágrafo da nova agenda urbana vem agora. Então, e com essa baixíssima densidade. Vamos para o parágrafo. O que é que o parágrafo da nova agenda urbana fala? Que a gente tem que promover as melhores práticas para capturar e compartilhar o incremento do valor da terra e da propriedade gerado como resultado do processo de desenvolvimento urbano. E aí eu não vou ler o resto, porque é para evitar a especulação, etc. Mas ele diz no final, trabalharemos para garantir que os esforços para a geração de receitas fundiárias não resultem no uso e no consumo sustentáveis da terra. Que foi o que aconteceu em Luanda. O uso e o consumo sustentável da terra. Especulação pura. Sem densidade, sem capacidade, porque não havia o perímetro urbano. Volta aquele slide que a gente tem. Então, eu estava falando que volta ao slide, era... Pronto, aí, desculpa. Qual é o nosso... Como é que a gente transforma isso num instrumento real? Isso é a coisa que eu tenho mais advogado aqui, e junto com o Ministério, e creio que a maior parte hoje dos técnicos do Ministério concordam com essa abordagem. Que uma solução para Angola muito clara, no momento em que a terra é propriedade originária do Estado, é você separar direito fundiário e direito de construção. E por quê? O que é separar direito fundiário e direito de construção? É dizer que quem adquire um direito de superfície, por exemplo, ou qualquer outro tipo de direito, né? Tem quatro tipos de entrada, mais o direito de propriedade, quem adquire o direito de superfície não tem direito de construir o que quiser. Quem determina é o plano. Ah, mas o plano não existe em Luanda, é verdade. Mas o que o gajo faz? O gajo dá entrada no IPGU, não é isso? E o que é que acontece? Ele ganha todo aquele direito de construção de borla, não é? Porque o IPGU não sabia na hora de emitir o direito de superfície direito qual ia ser a área, o cara vai lá e propõe aquele prédio. Para mim, um prédio, um edifício que é clássico, é aquele que está depois do treme-treme. Eu lembro de tirar fotos ali da margem, quando eu vim pelo PNUD em 2007 aqui, eu tirava foto, o treme-treme era imenso. Agora você olha o treme-treme e parece um prédio de nada, né? O outro prédio daquele tamanho. Quem é que lucrou com aquele prédio ali? Quem fez? Quem fez imobiliário? Foi a cidade? Não foi. Então esse é o grande ponto. E isso pode ser aplicado se a gente não tem plano. O mais legal desse instrumento é isso. Eu não tenho um plano em Luanda, mas eu vou aprovar no IPGU. Eu quero a licença de construção. Na hora que eu tenho a licença de construção, ele diz, olha, a tua superfície é de 1.000 metros quadrados, tu estás a construir 7 mil. Vai ter que pagar 6 mil aqui. Isso é fonte de receita para descentralização. Então, é um instrumento, se a gente consegue separar o direito de construção do direito fundiário, que é uma questão chave da política nacional do ordenamento territorial e urbanismo, que a gente crê agora que vai ser aprovada com a secretária de Estado do ordenamento do território, a arquiteta Ângela Mingas, e a nova ministra, tudo. A gente espera que isso vá para frente. Isso se torna fonte de receita automática, tá? E essa é a principal questão. Porque assim, isso não interfere na vida do cidadão comum. Avança um bocado. Porque olha, o cidadão comum vai morar nas áreas de mais baixa densidade, né? A maior parte. Digamos que vários também vão preferir de alta densidade. Isso. Mas também não interfere na vida dele. Por quê? Porque todo esse dinheiro que é arrecadado das áreas de mais alta densidade, primeiro, vão para ser investidos em recursos de melhorias urbanas, né? E onde é que a gente vai captar esse dinheiro? Vai para frente. Não é da área de mais baixa densidade, nem onde se constrói casas, ou não é da área de proteção, onde inclusive você pode transferir o dinheiro que construiu, mas das áreas de média, baixa, média alta e alta densidade. É onde o índice de construção é maior que o índice, o direito de superfície. É até 3, né? Você está sendo generoso. Eu sei que eu tenho menos, inclusive. Mas tudo bem, é o último, é a última parte. Eu peço desculpa, viu, por demorar, é porque a gente sempre fica ansioso de tentar falar dessas três dimensões, porque elas terminam sendo interligadas. Mas aí, percebam que é da área de especulação imobiliária. Então, Isso impacta em quem? Impacta não é nem no developer, tá? Todos esses mecanismos foram utilizados em áreas de alta, digamos, de alto valor imobiliário, como Docklands, em Londres, Bercy, na França, a área ali da Faria Lima e Morumbi, em São Paulo. Então, isso impacta só numa coisa, valor da terra. E qual é a importância de você... Quem é que vai ficar irritado com isso? São os atuais proprietários. Que quem é hoje? É o Estado. Então, é uma coisa, sabe, que o impacto aí é em ninguém ainda. Angola está no momento certo de implementar isso, antes das pessoas terem direito de propriedade, porque depois elas vão ficar chateadas, né? Fazer, epa, eu paguei tanto e tal. Ah, mas teve alguém que pagou X naquele terreno. Epa, ali era um processo de especulação, que na época, sabe, ainda dá para justificar esse instrumento. Aqui a implantação. E vamos lá. Esse instrumento, ele está ligado. Também, ele cria uma... Como é que você faz, né? Se ninguém quiser construir, quiserem boicotar, você tem que criar aí mecanismos para incentivo da compra de potencial. E qual é o mecanismo de incentivo que a gente fez? Nunca a porta de entrada é direito de propriedade. Você vai lá, você é um developer, né? Você vai e adquire via direito de superfície uma propriedade. Aí quando tu constrói só isso aqui, você não tem a função social da terra, o teu IPU vai ser mais alto. Quando você constrói aquilo ali, metade da coisa, aí você já tem você estabelece um índice de construção mínimo, né? Que você, a partir dali, já pode adquirir, passa para a próxima, a outorga do direito de propriedade. Ou seja, se eu adquiro um terreno e eu não uso ele o suficiente, eu não posso ter o direito de propriedade. Então há um mecanismo claro de incentivo e que não prejudica o cidadão comum, porque o cidadão comum vai comprar um apartamento no final. E quando ele comprou um apartamento, já está aqui, já está nesse momento. O especulador que comprou a terra só para especular e tentar vender ela mais cara, ela não vai. O gajo não vai ter interesse em comprar dele. Ele vai dizer, não, eu compro a outra ali de direito de superfície, porque eu depois compro o direito de construção, etc. Então a questão mais ou menos se resolve aqui. E, inclusive utilizar os instrumentos de sanção, né? Quem não fizer o uso racional e efetivo da terra, perde a capacidade de adquirir direitos. Então vamos avançar, vamos terminar agora. Por último, esse exemplo, como é que a gente financia a adaptação vertical social? Lembra o que eu disse para vocês para esperarem a pergunta? Em todos os países do mundo, quando você qualifica uma terra como para adaptação social, o dono quer te matar. Ele diz, pô, você me lixou, né? Mas como é que a gente quer fazer aqui a ideia do Minot, né, e apoiada pelo Inhabitat? É que só nesse caso o índice de construção seja de borla. Então tu tens uma terra, a tua terra é para autoconstrução, habitação vertical, e dizem, olha, tu aí vai poder construir 5 andares e tens que pagar. O Estado está te subsidiando esse índice de construção. Isso é uma maneira muito clara e muito fácil de você incentivar a produção de habitação vertical. E é significativo. Com zero custo para o Estado. Né? Aí vamos lá. Mas tem autoconstrução dirigida também, né? A gente sabe que os mais pobres... Autoconstrução dirigida você tem que infraestruturar. Senão ele não tem jeito. Ele vai morar para sempre numa rua de lama. Né? Todo mundo sabe que todo mundo está disposto. Isso é uma coisa clássica. Todos estão dispostos a melhorar a sua habitação. Ninguém está disposto a contribuir com o vizinho para trocar a lâmpada. Quiçá fazer o esgoto na frente de casa. Então, o governo tem que atuar nas infraestruturas e deixar que o povo vai melhorar sua casa. Casa é moradia evolutiva. Mas como é que a gente faz isso? Vamos mudar para baixa agora. Ele é maluco, né? Tá falando da baixa, autoconstrução dirigida. Mas vamos tentar entender. Digamos que isso aqui é a baixa. Eu vou fazer um plano de pormenor na baixa e digo, olha, aqui é o Largo da Moeda com o Museu da Moeda. Aqui é o Largo do Ambiente. Uma infraestrutura aqui. Aqui é a floresta, aqui é aquele lago lá do Soldado Desconhecido, orcei, tudo isso vai me custar 200 milhões de dólares. Eu sei que na baixa eu tenho esses diferentes tipos aí de densidade, então eu já sei qual é o meu estoque de índice de construção. Eu sei que eu consigo vender lá 200 mil metros quadrados. Eu já sei que se é 200 milhões de dólares e eu tenho 200 mil metros quadrados, se eu vender a 1.000, o direito de construção, eu empato, né, no orçamento. Então digamos que eu lance a 1.000. por meio de secas, de certificado de emissão de índice de construção adicional por leilão. Para o Estado já adquirir aquele dinheiro automaticamente, já poder investir. Aquilo vai para um fundo, que é um fundo que só pode ser investido aqui, então isso dá uma segurança para quem está investindo nessa área, porque diz, olha, esse dinheiro vai para investir no Largo da Moeda, vai valorizar minha área, eu vou fazer, né? E eu não estou tirando dinheiro do Orçamento Geral do Estado para investir e melhorar, porque esse é outro ponto. Não é só o índice de construção que faz subir o preço da terra. O que faz subir o preço da terra também é a infraestrutura à venda. O dono dos terrenos ali próximos ao Largo da Moeda adoraram que o Largo da Moeda foi feito ali com dinheiro público. Mas o que acontece? Eu tenho esse orçamento e eu tenho a receita. Quando eu começo a vender, eu sei que é óbvio que pode subir ou descer. Aqui, esse plano foi feito de maneira participativa. E as pessoas disseram, olha, nossa última prioridade é o soldado desconhecido. A primeira é o Museu da Moeda. Digamos que eles definem lá. Então, faltou dinheiro porque a gente não conseguiu vender e caiu, que é mercado. Então, está cortado o último projeto, a gente vai ter que readequar um menor. Ou vamos ter que fazer uma coisa menor ali. Você faz de maneira participativa. Teve mais dinheiro do que o que estava orçado? Todo esse dinheiro vai para a cota de solidariedade para urbanizar e infraestruturar as áreas de autoconstrução dirigida. Então, a Baixa poderia, vamos passar, a Baixa poderia ter financiado. E por último, são instrumentos específicos para se pensar a preservação do patrimônio. Então, vejam que aqui é desenvolvimento urbano sustentável e próspero. O anterior era urbano sustentável e inclusivo. E o primeiro era urbano sustentável e resiliente. E isso basicamente é o que deseja a nova agenda urbana, né? A prosperidade, a sustentabilidade, a resiliência e a inclusão. Como os ODS, é muito parecido. Então era isso, a gente abre agora para o debate. Okay. Obrigado. Desculpe, viu? Fato muito exaustivo. Bom, então vamos passar a palavra a quem quiser comentar, fazer perguntas. Vamos então, o espaço é aberto. Aquele nosso habitat de planeamento é China. Eu pessoalmente acho que é uma grande evolução do pensamento. Bom, 63 países, é isso que disse, né? 193 países assinaram, ratificaram essa agenda. Acho que todos os outros países deveriam tê-lo feito, né? Portanto, aqui encontram matéria para trabalhar a questão do... Foram todos os países da Assembleia Geral. Oh, ok. Quem não assinou, quem não fez, por exemplo, a Palestina, que ainda não está na Assembleia Geral? Não, então, bom. É bom saber disso. A agenda previa algum plano de monitoria? Yeah, era interessante falar um pouco sobre isso, né? É. Por um lado, está a agenda bem feita, é aquilo que as pessoas querem, é o ideal, mas depois fica a questão da operacionalização da agenda, né? Da parte desses países que ratificaram. Então, não sei se poderia, se tem dados sobre a monitoria desse processo. Perfeito. Vamos fazer uma bateria de cinco perguntas? Sim, umas duas, três, quatro. Eu já peguei a primeira. A questão da monitoria. Isso é uma pergunta muito boa. Monitoria, acompanhamento. Sim. Tomás, a grande questão, eu ouvi o que tinha falado, não sei se entendi bem, apesar dos Estados terem ratificado, terem aprovado, mas ele não ser vinculativo, não ser como uma lei, um tratado internacional que obriga os Estados. Na sua opinião, e com a história, o histórico de Angola, estou a ler agora o livro Ilídio de Amaral, que é de 1968, e os problemas que refletem, que estão ali, são os mesmos que nós estamos a viver agora, o facto dos planos serem obsoletos perante o crescimento urbano, a pressão sobre a cidade, a questão do êxodo rural. A minha questão vai ser, assim, com as metas estão definidas, daqui a... justamente por causa dessa questão de não ser vinculativo, se podemos ter algum otimismo que isto vinca. Isso porque, também olhando para aquilo que é a nossa realidade em termos de planos, a história dos planos de Luanda, sobretudo, dizem-nos que, infelizmente, a aplicabilidade deles, e eu participei de um deles, depois acabam acabou indo pro Pérez. Morre na praia, pronto, aprendemos, fica para a história, fica para estudo. Eu queria ouvir a sua opinião em relação a isso. Outra questão tem a ver com, eu tenho estado a ouvi-lo muitas vezes, dessa questão, dessa relação do risco, da proximidade do risco, da renda, da proximidade com o centro urbano em relação ao rural. Mas quando olho para a agenda urbana, ela também aborda esse tal contínuo rural-urbano. E fico a ouvir essa semana também essa ideia de que o direito à cidade não é só o direito ao urbano, a Luan, é também, olha, justamente por causa do direito, portanto, do princípio da não exclusão. Por exemplo, no caso da Angola, e queria ouvir o seu comentário, nós temos 50 e tal, 60 e pouco por cento urbano, você tem 40%, 40 e tal, que não deve ser ignorado. Mas já é 60. 60 e tal. 60 e tal. Tanto e tal. Sim, ok. Então, como garantir isso? A minha pergunta, parece que tem o mesmo filho, vai continuar nessa tendência do mundo que a maioria da população torna-se urbana, e disseste muito bem que isso ninguém vai conseguir travar. Está tudo bem. E estamos a assistir esse movimento. O que eu percebi não é a transformação das zonas rurais em urbana, mas sim é o movimento das pessoas rurais que vão para as cidades. E o que é que está a acontecer em termos de políticas públicas? O que é que os governos estão a fazer com as zonas rurais que estão a ser abandonadas? Como é que estão a mitigar isto? Eu acho que a gente já para esse não fica muitas questões. Primeira questão de acompanhamento e revisão. Isso é uma parte da nova agenda urbana, é a parte final, e diz bastante respeito ao UN Habitat. Né? Qual vai ser o papel do UN Habitat, do reforço institucional, etc. Sobre índices para monitorização, indicadores, realmente não há nada dentro da nova agenda urbana. Isso foi um objeto de crítica, inclusive, do Alan, né? Durante o seminário. Mas, assim, a minha perspectiva é o seguinte, viu? O que os países tinham que fazer, e é muito difícil, e aí eu já vou entrar na tua pergunta, que é essa coisa de não ser vinculativo, e, de fato, não é um vinculativo, é uma declaração. Né? É a declaração de Quito sobre cidades e assentamentos humanos sustentáveis para todos, mas só ia ter consenso de 193 países se fosse dessa maneira. Então a ideia é, pessoal, tem muita gente falando coisa aí. Tem gente lá em Angola dizendo que, olha, aqui em Angola é grande, então não tem maca, cada cidadão pode ter um terreno de 20 por 30, 600 metros quadrados para ter uma casa, porque Angola é grande. Então, primeiro era necessário chegar a um consenso de princípios. Chegar num instrumento vinculativo seria extremamente difícil, porque o vinculativo, os países olham com a lupa, né? E vai advogado para ver, mas olha, o que é que isso vai implicar em termos de custos, etc. Então aquilo ali ia ser uma loucura. É como o protocolo de Quioto, entende? Que os Estados Unidos nunca assinou. Porque olha para aquilo e diz, eu não vou me vincular a isso aí. Então os instrumentos vinculativos têm esse problema. Então o que é a nova agenda urbana? A nova agenda urbana é um primeiro passo, que eu diria. E que é um passo, para mim, muito positivo, porque, pelo menos, ele acaba com essas tendências. É como se, vamos lá, antes do protocolo de Quioto, se a gente tivesse chegado à conclusão consensual de 193 e os Estados Unidos tivessem assinado de que existe alteração climática, e que alteração climática não é uma falácia, não tinha Trump agora a dizer, isso aí é uma... Porque, como não houve nenhum agreement entre o que é alteração climática e o que são o que é a dimensão de alteração climática, né? Você tenta passar para o vinculativo, um gajo fala o que quer. Agora, é óbvio, seja vinculativo ou não vinculativo, não há nenhuma garantia que os países vão cumprir. A ideia, inclusive, é do não cumprimento, né? Em geral. Porque isso aqui se fala desde 76. Então, óbvio que pode haver o não cumprimento. Não há uma garantia de cumprimento, mas pelo menos há um documento em que a sociedade civil, os intelectuais, as academias podem olhar para aquilo e dizer, pá, não estão fazendo. Ele funciona muito mais como um guião, como um instrumento efetivo para você fazer advocacy, etc. E veja, né, que a gente tem a sorte, tem uma sorte imensa, da Secretaria de Estado para o Ordenamento do Território ter feito há pouco tempo um fórum cujo tema é nova agenda urbana. Sabe? Então, Crisóstomo, eu diria assim, pergunte-me a mim se eu estou otimista sobre Angola. Eu diria, eu não poderia estar mais otimista do que agora. Eu não podia estar mais otimista do que agora, entende? Pode ser que não aconteça nada, mas se tem que acontecer, tem que ser nessa conjuntura. De Minote, sabe, de um ministério reforçado, que se entende que o desenvolvimento territorial é vinculado ao desenvolvimento urbano, né? Que não é uma questão do planeamento socioeconômico, que é uma questão de planeamento territorial. Então, tudo isso vai ao encontro do que diz a nova agenda urbana. A sua outra questão, que é muito pertinente, é o seguinte, veja. Quando eu falo que as pessoas vêm para a cidade e elas vêm urbanizar e elas vão para a área de risco, eu não estou querendo defender essas pessoas. Eu não estou querendo dizer que essas pessoas estão fazendo o melhor para a vida delas. Eu simplesmente não sei. As pessoas são adultas. Elas, sabe, eu não vou falar de um diplomata que preferiu... Eu tenho minha opção pessoal. Se eu iria para... Não sei, cada um aqui... Se eu for perguntar, né? E aí, tu irias para Mogadishu ser embaixador? Ou tu irias ser segundo secretário em Genebra? Cada um vai dizer uma coisa. Salário em um lugar é 12 mil dólares, no outro é 5 mil. 12 mil em Mogadishu, 5 mil ali. Cada um vai responder. Tem gente que vai preferir estar em Genebra. Não. Tem gente que vai preferir estar lá. Se você der... Então, quando eu falo isso, eu não defendo a urbanização desordenada. A única coisa que eu estou querendo dizer é o seguinte. Como ele mesmo disse, a urbanização... O único país que, de alguma maneira, conseguiu travar foi a China, usando um mecanismo super autoritário, que é dar o ticketzinho do supermercado. Se o gajo migra para a cidade... Ele fica sem receber, ele fica sem o abastecimento alimentar. Ainda assim as pessoas vão na China. Ainda assim houve o movimento de diáspora. Por quê? Ninguém segura o sonho. E você pode até criar instrumentos, né? Agora, não pode ser infantil, como eu já vi. Ah, não, vamos criar uma zona tampão no Bengo. Como se o cidadão soubesse que é uma zona tampão, né? Pois é, olha, eu não vou para Luanda, eu queria estudar na universidade, mas eu não vou para Luanda, eu vou para a zona tampão no Bengo. Sabe, a gente tem que pensar que se é uma zona tampão, como é que vai ser essa zona tampão? Tem que ter o quê? Se não tiver universidade, meus amigos, você não está parando o cara no objetivo dele, né? Tipo, Caxito não vai ser uma zona tampão. Caxito vai continuar sendo Caxito. Caxito não tem as oportunidades que Luanda tem. Então não adianta pensar, né, que o Bengo vai ser a zona tampão, etc. E essa coisa que você bem disse, a nova agenda urbana, ela fala do desenvolvimento rural, da importância. E é super importante. Esses 40%, eles têm que ser levados em conta. É uma agenda de desenvolvimento territorial que tem que estar integrada. Agora, o direito à cidade, quando a gente diz que é para todos, quem quiser ficar na zona rural, fique. Mas o cara que quiser vir para a zona urbana, o que é que a gente faz com ele? Me manda voltar. Não pode, sabe, o que não pode é haver o autoritarismo e dizer, olha, eu estou dizendo quem fica aqui, quem fica aqui. A pessoa que quiser vir para a zona, para a cidade, a gente vai ter que criar mecanismo para acomodá-la. Então não é, eu não estou torcendo para que Angola se urbanize mais. É o fato que aconteceu no mundo inteiro. Enquanto o país não chega nos seus 85% de urbanização, às vezes um pouco menos, Portugal freou um pouco menos, porque tem uma estrutura rural que é diferente da do Brasil, que é mais latifundiária. Então é possível que Angola estacione até antes dos 85% pela sua estrutura de... Mas ninguém sabe, vai depender um bocado. O fato é que só quando ela estaciona num certo ponto, e o Brasil estacionou agora, até lá, meu amigo, é taxa de imunização lá em cima. E não tem muito o que fazer, sabe? Dizer, ah não, vamos criar condições. Você pode até criar condições. Cria instrumentos de fomento rural, etc. Mas com comunicação, as pessoas sabem que o primo foi para a cidade, melhorou de vida. Você tem que criar condições que ele perceba que é vantajoso para ele permanecer lá. Como é que você diz que é permanecer lá? Se ele olha no Facebook e vê que as miúdas bonitas estão lá na cidade, ele vê que lá é que é fixe, lá é que dá pra ver futebol, lá é que dá pra sair no fim de semana. E como é que você freia isso? Lá é que tem debate a sexta-feira na DW, uma vida intelectual. Teve uma vez, eu lembro que eu já brinquei com o Lídio aqui, dizendo que quando tivesse as comunidades rurais, que ele disse que ia voltar, né? Tu lembra disso? O Lídio, se eu volto na hora que tiver. Eu duvido, o Lídio é um intelectual. Veja, o Lídio não perde um debate, vai a tudo. Onde é que você ia ter isso na zona rural? Você ia ficar, você ia em envelhecer, você ia ficar frustrado, eu tenho certeza. O Lírio, ele ia ficar vendo TV o dia inteiro, TPA 1, 2, e dizer, pá, eu quero participar desse negócio. E ia vir-se embora, porque é assim. Por mais que você tenha prometido aquele dia, eu sei que você não vai. Porque, infelizmente, tem oportunidade que só a aglomeração consegue. E aí não é nem Camacupa. Vai ser Benguela que vai te oferecer. E tem coisas que nem Benguela te oferece, é Luanda. E tem coisa que nem Luanda te oferece, é Nova York. É assim. E não dá pra frear o brasileiro que quer ir pra Nova York. Você nem, não consegue. Só terminar. A sua também é muito boa. Deixa eu tentar lembrar o detalhe, a diferença. Foi na sequência da pergunta. Tá respondido? Foi na sequência da. Mas o que é que você tinha perguntado? Eu estava questionando os movimentos das pessoas brasileiras. Sim. O que os países estão a fazer? Estão a fazer, isso. Excelente. Excelente. A base da agenda com essas zonas. Sim. Olha, não há um que um país está fazendo. O que está acontecendo em termos de tendências, tá, é que a mecanização da zona rural tem sido associada ao êxodo. Ninguém sabe a questão do ovo e da galinha, né? Se sai a mão de obra, ou se a mão de obra uma hora fica cara e impeditiva e começa a valer a pena ter mecanização. Mas o que tem acontecido é uma agricultura mais intensiva e uma pecuária mais intensiva. Não há, na maioria dos países, terras que não são utilizáveis, sabe? Isso é um fenômeno de Angola ainda, que tem muito a ver com, digamos, com uma não diversificação da economia, que eu acho que agora começa a ver, né? Você começa a ir no supermercado e começa a ver produtos rurais, made in Angola, coisa made in Angola, supermercados que influenciam, etc. Então, o que a zona rural vai fazer é continuar produzindo bens primários, né? De maneira geral. E a gente tem que mais ou menos pensar nisso. Eu acho que Angola tem uma situação interessante, que é o domínio útil consuetudinário. E isso é uma reflexão que eu sempre peço para se fazer quando eu estou discutindo, por exemplo, com o Ministério do Desenvolvimento Rural e com meus colegas da FAO. Vamos pensar o seguinte: a zona urbana é aqui. Aqui eu tenho uma aldeia, né? Um sistema de aldeia. Como é que funciona o direito útil consuetudinário? Eu tenho que pensar qual é a área das lavras, não só onde é a aldeia, mas onde são as lavras, onde cata a água, onde cata a madeira, etc. Eu tenho que ter uma ideia, e por isso a importância do perímetro urbano, de que há área de expansão. Porque se eu não definir o perímetro urbano antes, para a expansão dos próximos 10 anos, e começar a dar domínio útil, consuetudinário, do lado da cidade, o que vai acontecer é que a malta vai chegar e vai começar a ocupar aquela zona. Então isso é uma coisa que a gente tem que pensar com cautela. E se tem que pensar também com cuidado, que o domínio útil, consuetudinário, quando é que ele se extingue de fato, né? Porque não está claro ainda quando é que é a extinção dele. Se tiver uma pessoa ainda lá, e tem muita gente aqui, no debate passado eu vi essa confusão. Gente confundindo o domínio útil consuetudinário com a herança dos pais. Epa, os meus avós estavam lá, eu vou lá na minha terra, quando não tem nada a ver. O domínio útil consuetudinário é para você garantir a segurança da terra de quem mora lá. Não é para dar propriedade para ninguém. É como uma reserva indígena no Brasil. Você não entregou aquilo e tem um cacique tal que é o dono da terra. Não, aquilo é para toda a malta que está ali. E é muito mais uma ideia de que os outros stakeholders sabem que não é para entrar ali, do que aquilo ali, vamos dividir entre o Ilírio, que é neto do Soba, com o outro neto do Soba, etc. Não tem nada disso. Então, porque meus avós vieram da zona rural, minhas terras lá. Você não tem terra lá, meu amigo. Desculpa, não tem essa assim. Sendo bem, bem claro e franco. Até porque há também o domínio, além do domínio útil consuetudinário, você pode adquirir terras. São as terras agrícolas comunitárias e as terras agrícolas empresariais. Tem um monte de terra agrícola empresarial aí para ser adquirida, né? E que aí é outra modalidade. Okay. Então eu espero que tenha sido respondido. E tem que ter uma ligação com a lei de terras, isso aí. Só vou passar para ele. É possível que termos uma resposta definitiva? Sim. Claro, porque não há também. Só queria fazer uma observação aí. Eu só passei num slide onde tinha uns gráficos do IEDH. Passa aí. Atrás. É mais para frente. Okay. Porque é o próximo. Exatamente. Porque não é bem assim tão linear. Porque o facto de No caso do concreto de Luanda, não é tão linear que o facto das pessoas migrarem. Eu estou tentando... rodar, né? Não, é que... Olha, eu não sei... Não, é... Desculpa, é porque esse gráfico está errado. Mas pode ir falando, eu estou ouvindo. Não, que não é tão linear. O facto das pessoas migrarem e estarem nas zonas urbanas não significa que vivem em condições urbanas. Quer dizer, estão em a zona... E depois, o índice de urbanização, né, o índice dessa migração das pessoas para a cidade não é acompanhado com o processo de com construção de infraestruturas. Não, há uma desproporção enorme. E defendendo essa questão da urbanização, é quase o ciclo perpétuo da pobreza, porque, quer dizer, a rapidez da urbanização não acompanha a rapidez do êxodo. Ontem ou anteontem, quando o atual presidente lançou o programa de agricultura no ano e levou todo aquele aparato, é mesmo como uma medida política de se relançar o programa agrícola. Não conheço bem o AMBO, mas poderia dar um exemplo paralelo aqui em Luanda. Nas zonas, não digo que são zonas tampão, mas são zonas de transição que necessariamente têm que ser repensadas, que é a zona da Funda. Na zona da Funda está próximo, muito próximo ligada ao futuro porto, que é o do Dande. É uma zona perfeita para a indústria para a agroindústria. Inclusive já há algumas iniciativas da agroindústria lá. Terra Nova, Aldeia Solar, quer dizer, inclusive seriam assim dispersas, mas organizadas, poderiam criar emprego, habitação e outros serviços que as pessoas que vinham do campo para a cidade poderiam parar ali. Tinham emprego, teriam a habitação e não estão muito distantes do Luanda. E depois tem aquele corredor de Funda a Dande, quer dizer, com o futuro porto, nos próximos 10 anos, será uma zona satélite, né? Uma zona interessante de se desenvolver. Quer dizer, seria ali uma zona tampão que irá surgir naturalmente. Mas uma coisa é certa, quer dizer, a Luanda vai caminha para Lagos, quer dizer, o Lagos vai ser daqui a 10, 15 anos, será uma espécie de Lagos. A não ser que se reveja essa questão que o Crisóstomo lançou, que é também se repensar para até as simetrias regionais que se fala, criar próximo dos cascos urbanos zonas que travem o processo de migração. Isso só para continuar esse debate. Outro ponto que queria acrescentar era essa excelente apresentação. Estou a preparar uma apresentação do género, mas indicando para apresentar dentro desse mês urbano, indicando factos concretos de Angola. Foram construídas várias centralidades, distantes do casco urbano consolidado, quer dizer, têm casco consolidado, depois as centralidades estão ali dispersas. Isso é o conceito de todo o país, hein? Em Luanda temos o Sekelo, temos o Quilamba, no Namibe temos as duas centralidades ali no deserto. Quer dizer, sempre longe. É um dos pontos que mostra que há necessidade de se fazer um planeamento para recosturar, recozer e estes espaços entre os dois, quer dizer, tentar resolver estes espaços intersticiais entre estes dois planos. E pode-se pegar nesse caso, porque é um problema para resolver. Outro problema da resiliência no que toca a alterações climáticas é o Namibe, porque o Namibe anualmente vai perdendo, o verde está a desaparecer, quer dizer, o deserto já está a conquistar a cidade e não existem planos ainda para tentar conter e garantir a resiliência, nesse caso da alteração climática. Isso também foi o que falei ontem na mesa redonda lá, quando saí isto, o mesmo que estou a dizer, falei lá. Património histórico. O Manza Congo, atual património da humanidade, necessita do plano de salvaguarda. Não é só a zona onde está os reis, o túmulo dos reis, a igreja, é todo o entorno, um raio de proteção que tem que ser trabalhado e que também e entra também a questão do, do turismo, turismo histórico, turismo cultural, tudo, tudo isso envolvido. Pode ir continuar. É, e para terminar, outro exemplo no que toca à componente financeira ou económica, dando um exemplo concreto da Nova Marginal Sul. A Nova Marginal Sul, que é um projeto que é uma construção de 60 anos de exploração imobiliária numa zona crítica, uma zona costeira, onde tem uma das principais bacias hidrográficas do Anda desaguam ali, vai-se fazer aterros de 40 metros, a 400 metros com o mar. Existem algumas comunidades de pescatórias que não se sabe bem onde é que vão, se vão permanecer ou não, quer dizer, há essa componente social, né? Tem essa componente ambiental e social que tem que ser garantida, e ao mesmo tempo, de onde a componente financeira, de onde colher os índices de construção ou os rendimentos para dos lucros destes impostos, e investir nos projetos de, conforme falaste, os projetos de requalificação e infraestruturação dos bairros. Quer dizer, posso pegar alguns exemplos concretos dentro deste esquema e falar da NAU, né, da nova agenda urbana, que estamos na semana, no mês do urbanismo, mas para muitos que não estão habituados ao planeamento, ainda é chinês, mesmo arquitetos. Para muita gente ainda é chinês, índices de construção. Estou a dizer porque é mesmo. Há muitos arquitetos leigos na matéria. E é importante. Disse isso ontem à Ângela, há necessidade de se reforçar a educação de planeamento. Porque é um vazio enorme. Tá bom. Bom, estamos mesmo quase na hora. Por favor, Tomás, não sei se quer rebater alguma coisa aqui. Sim, só uma questão que eu acho assim, Emílio. Eu concordo com quase tudo que você... Eu acho que a gente está no mesmo time, sem dúvida. Só que você é lateral esquerdo, eu sou lateral direito, digamos assim. É uma coisa, mas... Os pontos assim que eu tenho uma certa reticência, veja, eu acredito muito no planeamento, tá? Tanto que sou um planejador, etc. Mas acho que a gente tem que ter uma fé até um ponto. Sabe? Essas coisas de achar que, olha, eu vou planificar. Porque, às vezes, os planificadores, eles acham que vão conseguir captar a menor, digamos, dinâmica social, econômica, que a gente sabe exatamente o que vai acontecer e que o gajo vai querer morar ali, sabe? Eu sinto muito entusiasmo teu, e é bom ver esse entusiasmo, essa coisa. Mas às vezes essa coisa de, ó, a malta vai querer morar ali no Dando, não sei o quê. Eu acho que se a gente criar as condições, e talvez esse seja o importante para Angola, eu acho que a Angola tinha que trabalhar em algumas direções a questão da sua urbanização. Primeiro, trabalhar no reforço das cidades intermédias. Como é que se faz isso? Vamos pensar agora. No Brasil, como é que se fez, por exemplo? Universidades públicas, grandes campos. Depois começou a se fazer isso aqui, Cascavel, você vai ver as cidades pequenas, Cascavel, Petrolina, um monte de cidadezinha começou a crescer e parar. Mas as pequenas cidades do Brasil continuam perdendo população. Eu estou falando isso com base em série histórica de dados, aqui em Angola não tem. As cidades pequenas, município, não é migração rural, urbana não, é urbana, cidadezinha do interior, com menos de 20 mil habitantes, que está perdendo população aí para grandes cidades. E isso é uma tendência que eu não acho que é diferente nos outros países. Então, assim, não vai se conseguir frear não só a urbanização, como a urbanização para as principais cidades. O que se pode tentar é equilibrar o jogo, e aí eu diria, programas de agricultura para manter a malta no campo, criar usos que consolidem cidades intermédias, pensando-se numa rede urbana equilibrada, né, que não seja tudo em Luanda, porque o pior não é ser Lagos, o pior é ser depois uma Nigéria, que só tem Lagos, né? E tem a Abuja também, digamos, mas não tem um Ambo. São países que é uma cidade, a cidade primazial está ali. Então essa é um pouco a dificuldade. Essas coisas das costuras é um possível caminho. Eu acho que em alguns casos, a separar... Eu vejo o Namibe, por exemplo. Em quantos anos a gente acha que o Namibe vai conseguir se expandir para costurar com aquilo ali? Então, Sabe, é um bocadinho complexo. O que a gente não tem que fazer é continuar no erro. Porque para o chinês, na hora que o chinês chega no Namíbia e o governador diz a ele, olha, não tem perímetro urbano, ele vai dizer, ok, eu quero aqui. Porque ali é plano, sei lá, ele escolhe por... Ou vai escolher por um motivo qualquer, ou alguém disse que era ali, sabe? Não tem um critério. Se você faz o perímetro urbano, que é uma coisa que eu vivo repetindo isso, dá para ser feito automaticamente. Ainda não se criou essa comissão, não sei porquê. Mas... Tem que ter um instrumento de ordenamento do território para ter... E aliás, ele não faz parte do estado de instrumento... Do plano diretor. Que a gente, inclusive, está separando como uma lei à parte. Inclusive, na ideia do plano diretor, é que o plano diretor não seja um regulamento único. É que ele tenha, no futuro, quando for autarquia, a lei do perímetro urbano e macrozonamento, que define o perímetro urbano, ao mesmo tempo que está definindo tudo que é área rural, para evitar aquela coisa, o domínio útil, conceito na área ali e tal. Depois vai ter a lei do... A gente definiu em 6 leis, né? A lei dos zonamentos do solo, a lei do parcelamento, espaço público e equipamento, a lei... de sistemas viários, etc. Então, são 6 leis, porque se você quiser mudar o do solo, você não precisa... Se você quiser mudar essa coisa, você não precisa mudar o código de posturas, que também faz parte do plano. Então, são uma série de coisas que a gente tem que pensar com cuidado e com detalhe. Mas eu acho que eu concordo, sabe, com todos esses pontos que você colocou. E é um processo que está sendo desencadeado agora e que eu espero que vá a bom termo. Eu acho que agora a gente tem motivos para estar otimista, sabe? Vamos ver, né? Okay. Com a secretária de Estado. Ok. Então, por sinal, a secretária de Estado ainda vem dar uma palestra. O Ilídio está com a apresentação. Porque nós estamos a convidá-la. Eu sei, mas olha, o Ilídio, porque esse negócio, Ilídio, vai se estender até novembro. Até novembro. Ah, então, exato. Então, olha, até o final do mês. Exato. Está convidado a fazer uma apresentação também. Espaço, porque vamos até novembro. Okay. Não vai terminar em outubro. Mas o Elite também falou uma coisa, o arquiteto, que era a questão da urbanização acompanhada ou não da infraestrutura. Mas pronto, ah, claro, debate, não. Esse é o debate. Isso eu faço questão. Veja, desculpe, eu tenho que colocar. Veja, rapidamente, eu concordo que a urbanização é feita sem infraestrutura e que não é a ideal. Só que assim, a gente tem que pensar que nem sempre o ideal é o pior também. Sabe? Porque eu acho que você está com essa visão de, epá, isso aí era o pior que podia ter acontecido. Bem, você tem que acreditar um pouco na inteligência individual das pessoas. Né? Se o gajo veio e não voltou, tem 3 motivos. Ou é orgulho, né? Não quer mostrar pra malta que... Que falhou. Ou ele melhorou a vida aí. Talvez você não concorde com ele, mas ele acha que tá melhor, porque agora ele tem a namorada mais bonita. Não sei qual é o negócio. Ou ele agora não tá mais morrendo, porque ele arruma de qualquer maneira. Não sei qual é a questão. Mas a gente tem que confiar naquela inteligência individual. E criar instrumentos para que isso não aconteça. Que são aquelas 4 que é, primeiro, qualificar o solo em zona especial, naquelas 4 tipos. Melhorando os mussetes, mas ao mesmo tempo preenchendo os novos mussetes. Que esse é o ponto. Não adianta a gente pensar que não há mussetes. Eles já existem. E aí os mussetes a gente já sabe que se for de risco, tem que se remover, infelizmente. A área de recuperação vai se reassentar. Se ele não for de risco e der para estruturar, não é que ele já é estruturado, é ele dá para estruturar estruturas. Se ele não for de risco e não for estruturável, porque devia passar uma via ali, então aí sim vamos ter que realojar uma parte das pessoas. E criar e pensar 2 tipos de áreas, a vertical, que você vai dar de bola o direito de construção, e a autoconstrução dirigida, que você vai tentar fazer a infraestrutura dela com esses grandes projetos aí da Marginal Sul, o dinheiro que sobra ali, a captura imobiliária daquilo ali vai para fornecer aqui. Então é pensar isso. Agora, não adianta agora, vou passar o trator, tu acha que a malta vai voltar? Por exemplo, se todo mundo que vocês estão desalojando lá do Rangel, São Bizenga, vocês acham que estão voltando para a zona rural? Não. Estão produzindo outras cidades assim. Então é o tipo de urbanização, sabe, se não for uma urbanização para incluir, vai gerar novos processos. Porque essas pessoas não têm capacidade de ter um apartamento. É até um problema, Lídio. Desculpa me estender só um pouquinho mais, mas a gente está fazendo um reassentamento lá no Príncipe, na Ilha do Príncipe. E eu tenho discutido com meus colegas, claramente dizendo, meus amigos, tem gente já... Agora já mudou um pouco, mas tinha uma malta que queria ter... Tem 10 filhos, vai ser que tem um T5. Meus amigos, vai acontecer daqui a pouco com a minha Angola. Na hora que o T5 estiver pronto, o presidente do governo regional vai dizer que é dele o T5. Tu tens que fazer uma tipologia que é adequada e que aquela pessoa segure. Então, a moradia evolutiva está ali, não é por acaso. Tu tens que pensar que a moradia é evolutiva porque é a única maneira dele conseguir manter. Eles estão numa área hoje, que é a Roça Sundi, tinham casas de alvenaria, todas estão acabadas. O teto quase caindo, porque ele não tem dinheiro para manter a casa. Tu tens que fazer a casa de maneira que o gajo consiga manter. Ou ele vai pegar a porta, vai tocar fogo na porta, como já aconteceu em vários programas habitacionais, que você dá as portas, a malta usa a janela para cozinhar. Porque não tem dinheiro para comprar o gás, usa a porta de lenha, etc e tal. Então, o standard tem que ser muito cuidadoso. Não, mas é real. Não adianta. Aqueles apartamentos que vocês fizeram são maravilhosos. Mas, não, às vezes, o gajo não consegue pagar aquilo ali. Vai, quebrou a luz, ou quebrou o gerador, como lá, né? Fizeram o reassentamento no Príncipe, o gerador pegou, a mulher estava lavando a roupa no rio. Eu disse, tá vendo aí? Pra quê? É fontanário. Às vezes a água tem que ser de fontanário mesmo. Tu tens que fazer. E que é evolutivo. A infraestrutura é evolutiva. Depois você vai melhorando a infraestrutura. Okay. Teto, vou ter que cortar mesmo, porque daqui a pouco, senão as pessoas vão começar a sair. Estamos em cima da hora. Já são 17. E há várias ideias boas ficaram, que tivemos. Mas até alguns desafios ainda em termos de discussão de alguns temas. Ficou aqui claro a questão de melhorar o planeamento na base do que é que se pode criar em termos de dinâmica social e econômica e um pouco na perspectiva do que é que os planeadores estão a pensar. É uma passagem que o Thomas acabou de falar. O reforço ou não de cidades intermédias é algo que se pode discutir também, a criação de perímetro urbano. Há muitos assuntos que podemos falar em próximos tempos. E se calhar depois ampliarmos o debate para outros espaços, quer formais ou informais, né, de discussão, e aí termos alguns elementos que podemos também influenciar e advocar. Portanto, muito obrigado, Thomas, mais obrigado, uma vez. E obrigado a todos. A próxima semana a nossa agenda continua. Vai estar aqui o Sr. Alan Kane, vai falar de inclusão social e erradicação da pobreza e a perspectiva da sociedade civil para a nova agenda urbana. Então estamos todos convidados para o próximo debate. E depois, temos a seguir, falando da posse segura da terra. Vai ser muito interessante também. Muito obrigado, então, a todos. Okay. Vamos para cá? Não, só bem-vindo.